tarde dos campos, vejo o rio correr e as flores se perfumando pra nos conhecer. Então digo a mim mesmo, como é lindo viver. Vejo o céu tão azul amanhecer e um escuro profundo anoitecer. Então digo a mim mesmo, como é lindo viver. Vejo as cores do arco-íris refletidas no ar, do reencontro dos amigos, um brilho no olhar, um abraço apertado, um olá, como vai? Com um sorriso estampado, eu te amo demais. Vejo as crianças correndo e sei que vão aprender os segredos da vida pra sobreviver. Então digo a mim mesmo, que maravilha é viver. Vejo as cores do arco-íris refletidas no ar, no encontro dos amigos, um brilho no olhar, um abraço apertado, um olá, como vai? Com um sorriso estampado, eu te amo demais. Vejo as crianças correndo e sei que vão aprender os segredos da vida pra sobreviver. Então digo a mim mesmo, que maravilha é viver.